Quisera ser uma lágrima para em seus olhos nascer, para em seu rosto correr e para em seus lábios morrer. Mas ela está ouvindo e gostando de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Vamos nós com música. Mais um São Carlense conosco, para satisfação nossa, o senhor Manuel Fernandes, que diz em sua carta que São Carlos também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E para ele, o nosso gentil ouvinte, senhor Manuel Fernandes, conjunto que era formado por cegos, titulares do ritmo, em arranjo do Chico, sem nenhum acompanhamento instrumental, portanto melodia esquete do Gilberto de Carvalho, que era médico e pianista, tá aí. Carlos Galhardo, mais uma vez conosco. Carlos Galhardo, nossa passarela, defendendo do Denis Brien, em arranjo do Zacarias, no tempo do Onça. Tudo isso para ele que reside aqui em Carlos, senhor Manuel Fernandes, em nossa sinfonia. Ainda temos Joel e Gaúcho, os Impagáveis, cantando do Eduardo Souto, música que fez sucesso no início do século passado, Dança do Bolim Bolacho. Eu fui cedo pra você gostar, você gostar de mim. Gostar de Deus pra você. Oh, meu bem, não faz assim comigo. Sou meu bem, você tem. Você tem que me dar seu coração. Daí eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, não faz assim comigo, não. Você tem, você tem que me dar seu coração. Essa história de gostar de alguém, já é bagunça que a pessoa tem. Se me ajudar, Senhor, eu sou o Senhor, eu não pensaria o amor. Se me ajudar, Senhor, eu sou o Senhor, eu não pensaria no amor. Não mais no amor. Tá aí, tá aí. Ai, eu caí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Mas eu sei, não faz assim você. Você tem sim, você tem que me assassinar. Ai, eu caí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Mas eu sei, não faz assim você. Você tem sim, você tem que me assassinar. Seu coração tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de Deus. Bem, não faz assim comigo, sou meu bem. Você tem que me dar seu coração. Seu coração tem que me dar, tem que me dar seu coração. Você tem que me dar seu coração. Achava gozado e a banda fazia parará. Thank you. Todo domingo havia banda no Coreto do Jardim, com as páginas sonoras mais nostálgicas. Você está ouvindo e participando de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Pedida que está no ar em seu 13º ano consecutivos, para que você, gentil ouvinte, reative a sua memória, ouvindo as músicas mais tocadas na era de ouro do rádio. Mas vamos nós com música? Vamos sim. Nós vamos agora enfocar a carta que de Porto Ferreira. Porto Ferreira também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. É ele, o nosso gentil ouvinte, o ferreirense, senhor Valdemar Nascimento Moraes, que gostaria de ouvir, em arranjo moderno para a voz do saudoso Nelson Gonçalves, esta composição, que foi sucesso com o rei da voz Francisco Alves, Erivelto Martins, assinando, Nelson Gonçalves cantando. Ô Chico, que fim levou aquela mulher? Transformação. Nelinha Paterno, acordeonista que reside em Ribeirão Preto, talentosa e tem um repertório maravilhoso. A Nelinha Paterno aqui com o seu instrumento favorito, defendendo do Valdir Azevedo, Chiquita. Que valsa linda! Tudo isto para ele, o senhor Valdemar Nascimento Moraes, da cidade de Porto Ferreira, em nossa sintonia, que ainda gostaria de ouvir, em arranjo do Borba com a Dalva de Oliveira e Marino Pinto, o sucesso mor da Dalva de Oliveira, Que Será? Ela vive hoje em dia tão descrente, os seus olhos já não brilham como antes. Sua vida transformou-se de repente. Enfim, tudo nela é diferente. Ela era toda feita de carinho. Ela era a inconsciência do pecado, mas depois se transformou, que triste fim. Como foi que essa mulher mudou assim? Sua boca era cheia de carinho, os seus olhos duas lágrimas brilhantes, sua vida ela vivia só pra mim. Como foi que essa mulher mudou assim? Ela vive hoje em dia tão descrente, os seus olhos já não brilham como antes. Sua vida transformou-se de repente, enfim, tudo nela é diferente. Vive hoje em dia tão descrente, os seus olhos já não brilham como antes. Sua vida transformou-se de repente, enfim, tudo nela é diferente. Ela era toda feita de carinhos, ela era inconsciência do pecado, mas depois se transformou, que triste fim. Como foi que essa mulher mudou assim? Música.